Metal do Arrocha. Alô, meu parceiro Jackson Júnior, demorou, é nóis. Com certeza, passagem do cavalo. Chama que é sucesso. Simbora. Uma coisinha bonitinha, tô querendo é te pegar. Desse jeito, enlouqueço. Você vai é me matar. Ô coisinha bonitinha, tô querendo é te pegar. Desse jeito, enlouqueço. Você vai é me matar. Só você. Sim. Tem swing, faz meu corpo delirar. Como é que é? Só você. Com esse jeito, você vai é me matar. Vai me enlouquecer. Só você vai me dar prazer. Ô dança, ô dança, ô cabre, tô querendo é te pegar. Eu disse dança, ô dança, ô dança, ô mexa, você vai é me matar. Eu disse dança, ô dança, ô dança, ô cabre, tô querendo te pegar. Ô dança, dança, dança, dança, dança, dança, ô mexa, você vai é me matar. Olha o sucesso, olha o delírio. Certeza, meu pai. Vem! Ô coisinha bonitinha, tô querendo é te pegar. Desse jeito, enlouqueço. Você vai é me matar. Ô coisinha, ô bonitinha, tô querendo é te pegar. Desse jeito, enlouqueço. Você vai é me matar. Só você. Se tem o swing, faz meu corpo delirar. Só você. Com esse jeito, você vai é me matar. Vai me enlouquecer. Só você vai me dar prazer. Ô dança, ô dança, ô dança, ô dança, ô quebre, tô querendo é te pegar. Eu disse dança, ô dança, ô dança, ô mexa, você vai é me matar. Eu disse dança, dança, dança, ô quebre, tô querendo te pegar. Eu disse dança, dança, dança, ô mexa, você vai é me matar. Eu disse dança, dança, dança, ô quebre, tô querendo é te pegar. Eu disse dança, ô dança, ô dança, dança e mexa, você vai é me matar. Xiii! Coisa linda, parceiro. Sucesso. Gente!